Aí, já que você queria, mano. Leve, não tá em casa. Tá no plaço. Toma aí. O que? Você vai gostar, não, mas tá tranquilo. Oi, você me conhece? Eu sou pequeno, não causo medo nem espanto. Não tenho segredo embaixo do manto, mas sou esculachado desde cedo. Você não sabe o quanto. Quando? Vivo minha vida aos prantos, apesar de odiar os santos. E do Santos do meu respeito, mas odeio viado. Belo do Santos, por que você não me convida pra fazer parceria de vez em quando? Você não pode, né, do ramo? Não era esse tipo de parceria que tava falando. Voltando ao assunto, eu só como e durmo. Me broma e me enturmo tão bem que roubo cerveja sozinho e tomo soturno. Me fundo e me espanco na mente. Seja franco quando mente, se tiver puto, chuta todas as muletas de manco pela frente. Na baixa graça, o que acontece? Você não agradece nem pelo dia que te aparece depois que escurece. Mas deixando essa sua nostalgia de lado, vagabundo finge, não oferece aquela fatia da pizza que olha de lado. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. Se você não viu de um lado é porque seu fone tá quebrado. E direita? Se você não viu nada é porque eu não falei. Ah, que parada mal. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. Se você não viu de um lado é porque seu fone tá quebrado. E direita? Se você não viu nada é porque eu não falei. Ah, que parada mal feita. Então andar@boa.com.br. Antes do recado. Não que eu não goste de pop, Lulu, mas mexendo hip hop é bilu, bilu, tete. Demais pra plateia que dá ideia pro babu. Meu gosto ronda esses delones, passando por demônios que tiram onda comigo. Só porque bebe os esposos pra mim que sou alérgico a mones e sonda. Quero água, eu vejo MCs com nível superior lá no alto da Concagua. O Google é como sopa, a caixa como tapa. Baixa na Lapa que nem esculacha esse mapa. Não perdoa nem a faixa do papa. Eu, cara que geral abaixa minha música de graça paca. Assim nego já não quer, imagina se cobrasse uma única pataca. Tô dando notícia que alguém que vai gostar dessas merda de rima. Como os MC fudido que sem rima, manda geral botar o braço pra cima. Eu já disse que sou playboy, eu não nego. Afinal minha mãe é manicure, meu pai é taxista e mora no Niterói. Meu irmão é bombeiro, não ganha dinheiro, mas é herói. Enquanto salva a vida, roubam seu óculos e a raiva corrói. Eu, rimo na esquerda, eu rimo na direita. Se você não viu de um lado é porque seu fone tá quebrado. E direita? Se você não viu nada é porque eu não falei. Ah, que parada mal. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. Se você não viu de um lado é porque seu fone tá quebrado. E direita? Se você não viu nada é porque eu não falei. Ah, que parada mal feita. Quinto andar, Castro. A parada mais mal feita. Marechal, de leve, mais uma vez. Bem conhecido como Guaxinim Xadrez. Quero ver, hein? 2001 é o hit. Já é, mané? Adoro. Vai lá, garotinha. We people who are darker than blue, are we gonna stand around this time?